papo. Goku wa toutou tadoritsuita nda na. Hai. Mattaku. Hontou ni nante yatsu da. Genkai no sono saki. Kore ga shin no migatte no Goku da. Kono ato sugu. Apesar de completamente esgotado e sem energia, Vegeta usou toda a sua força de vontade e orgulho de super guerreiro para enfrentar o Jiren. Tu não vais vencer. Isso não interessa para nada. Desde que o Universo 7 seja o vencedor. Foi um combate inglório, porque o Vegeta já pouco podia fazer para se defender. Mas depois de ganhar tempo para que Son Goku pudesse recuperar a sua energia, Vegeta é lançado para fora da arena. Kakarota, o resto é contigo! O Vegeta e todos os meus amigos estão a contar comigo. Eles estão... Eu não posso... Posso perder agora? Não posso! Com a força dos seus amigos, Son Goku conseguiu recuperar e voltar a erguer-se. Mas os ataques inacreditavelmente fortes de Jiren voltaram a colocá-lo em perigo. Acabou, meu caro. O golpe final estava prestes a acontecer e a eliminação era quase certa. Quando parecia que toda a esperança estava perdida, aquele brilho prateado voltou a surgir nos olhos de Son Goku. Aproxima-se uma nova etapa neste derradeiro combate. Todos os limites ultrapassados. O derradeiro Ultra Instinto. Instinto! É a terceira vez que o Son Goku assume esta forma divina. Será que vai conseguir controlar? Esta é provavelmente... Não, é definitivamente a última oportunidade que ele tem. Ultrapassar os seus limites exige um esforço físico cada vez maior. Quanto maior for o poder divino que ele consegue invocar, ninguém o pode ajudar e não há forma de recuperar deste estado em que está. Quando aquele brilho desaparecer dos olhos dele, este combate estará definitivamente terminado. está a chegar ao seu momento crucial. Jiren e Son Goku, o derradeiro combate dos guerreiros que surpreenderam os próprios deuses. Ninguém quer perder este momento incrível. Golpes do Son Goku estão a tornar-se cada vez mais rápidos. Mas parece que ele não consegue acertar o derradeiro golpe quando é necessário. Aconteceu mesmo com a Kefla. Quando ataca, o Son Goku permite que os pensamentos interfiram no golpe que está a usar. Os pensamentos e as decisões que se tomam durante os ataques tornam-se numa praga que enfraquece os ataques do Ultra Instinto e impede que os golpes tenham o impacto necessário. Ele está a perder tempo e energia do Ultra Instinto, porque não é capaz de infligir o golpe certeiro ao adversário. Como podem ver, ele está a ter bastantes dificuldades. É o Kamehameha. Sim, o que derrotou a Kefla. É uma medida desesperada, mas ele vai ter de tentar. O Jiren já percebeu os movimentos e os ataques do Son Goku quando observou o combate contra a Kefla. O Jiren conseguiu estudar todos os ataques do Son Goku. Papá! Ele acertou-lhe com toda a força. Mas que grande explosão! É fogo de artifício, não é? O ataque feito pelo Son Goku não teve qualquer efeito. O Son Goku é fantástico! Mas o Jiren é super, super fantástico! Son Goku! Ele está a libertar uma grande quantidade de calor. Sim. É o Kamehameha. Esta foi por pouco. Ele não sabe desistir. Não nos vamos preocupar. Não interessa nada se a defesa dele é boa. Ele não vai conseguir ganhar se o ataque não for certeiro. A defesa dele vai enfraquecer e desaparecer. A vitória do Universo 11 é apenas uma questão de tempo. Tens razão. Um Ultra Instinto incompleto é apenas uma resistência inútil para uma derrota inevitável. Vocês só sabem dizer disparates! Incompleto, dizem vocês. Isso quer dizer que ainda há mais para além da força que ele tem neste momento. Considerarem que o combate está a ganho é algo muito imprudente, até para os deuses. Vocês não acham? O que é que queres dizer com isso? Estás a dizer que ele vai controlar o Ultra Instinto e vai conseguir ultrapassar o Jiren? Impossível, não sejas ridículo. Como é que podes estar tão certo? Cachalote, eu coloquei o meu orgulho e as minhas promessas nas tuas mãos, ouviste? A tua derrota é inaceitável. Domina de uma vez esse poder dos deuses. E derrota o Jiren! Jiren! Acaba com isto agora! Atira o Son Goku para fora da arena de uma vez! é que se está a passar? O que é que te aconteceu, ó cachalote? Então, cachalote, onde é que está o teu ultra instinto? Tu és a última pessoa que eu vou deixar que me ultrapassa! A força de um guerreiro do espaço não tem limites! Parece-me que o Son Goku conseguiu ultrapassar o seu limite. Mas nós voltamos ao ponto de partida. A situação ainda não está controlada. Aquele grito de luta, tal como quando ele perdeu para o Jiren da primeira vez. Será que o Son Goku está bem? Observa, Belmoso. Parece-me que não há motivos para preocupações. Consigo sentir um aumento acelerado de energia baseado no impulso instintivo e não na incerteza. Neste momento, o Son Goku está a enfrentar o Jiren sem pensar. Não, está a concentrar o seu coração e o seu espírito nos ataques de forma intensa e até selvagem. A iluminação do universo, diferença entre forças, a dúvida, a hesitação, a impaciência, o medo, tudo isto está a ser reduzido a nada e as únicas coisas que ele consegue sentir é a si próprio, o seu adversário e o combate. Mesmo essa percepção vai acabar por se desvanecer à medida que ele se entrega ainda mais ao combate e em breve vai entrar num estado que está para além do ultra instinto. Mas afinal, este calor infernal vem de onde? É a energia que o Son Goku está a libertar. Então, mas o que é que isso interessa agora? Jiren, estás à espera de quê? Acaba com isso de uma vez! Os ataques do Jiren estão cada vez mais fortes! Um ataque que combina ondas de choque com socos super rápidos e uma barreira de defesa. Não acredito como ele consegue fazer. Pois, mas não é só isso. O Son Goku está a correr riscos. Ele está quase a sair da arena. Não tem onde cair. Mesmo que ele consiga bloquear os ataques, quanto tempo é que vai aguentar? Mas está tudo a desmoronar-se à volta deles! Ele tem de se apressar ou não vai conseguir escapar! Son Goku! Salta daí! Sai para um lugar seguro! Impossível! Ele está ocupado a defender-se dos golpes do Jiren! Não tem como fugir, nem como usar o teletransporte. Ele tem de fazer alguma coisa. Silêncio. Calem-se e observem. Bills, o que é que... Parece que o Bills já se conformou com o seu destino. Desta vez é que vai ficar decidido. Agora resta saber se ele perde a força ou o equilíbrio primeiro. É a única coisa que resta para ser eliminado. Sim, é verdade. Finalmente, depois de todo este combate... Faíscas? É o impacto da pressão dos punhos ao baterem uns nos outros. Son Goku, será que os ataques deles estão a passar de defensivos para ofensivos? Esse golpe foi mesmo certeiro. E como conseguiste aumentar a tua energia para me derrotares? E vou responder à mesma altura. É impressionante a energia que o Jiren está a libertar! Esta força imensa vai acabar por destruir as bancadas e todos nós! Não importa! Nada importa desde que consigamos vencer! Acaba com ele de uma vez por todas com um poder absoluto que não pode ser travado! Isto é um grande desenvolvimento. Whis. Sim. O Son Goku alcançou, não foi? Sim. Sinceramente, este rapaz é mesmo inacreditável. Aquela forma, aquele brilho, ele alcançou a forma completa do Ultra Instinto. Esta é a verdadeira forma do Ultra Instinto. Eu sinto um poder incrível dentro de mim. E também sinto o poder cada vez maior do Jiren. Mas não posso deixar ficar mal os meus amigos. Jiren, a partir de agora, o nosso combate vai ultrapassar os nossos limites. No próximo episódio de Dragon Ball Super, o maior confronto de sempre. A derradeira batalha pela sobrevivência. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.